Rogério. O 5001 da Azul solicita manter a posição para verificações técnicas. Sim, então reporte quando totalmente pronto, o Azul 5001. 001, reportando. Gol 9992, autorizado, seus parabéns no 6, altímetro 90 no 1. 2011, adora. Azul 4959, serviço radar encerrado. 5,7 milhas, sudoeste de Salvador, mantendo eles de voo no 40, chama agora o controle Ilhéus 120, decimal 1. Meia 00, solo 09, ligar à direita, 121, decimal 1, solo. Direita 21, acesso 3600. Passando 2224, desça para 316, altímetro 1011, livre da restrição vertical em etapa. Passando 2224, desça para 316, altímetro 1011. 3001, desconsidera as restrições de etapa e passando 2224. 3600, boa noite, autorizado, taxi Alfa, porta taxi 6, Juliette. Alfa, direto, 3600. Autorizado, aliás, decolar, pistão no 0, vento 070 graus e no 09. Rio 5974, chama agora Centro Recife, 125, decimal 1, alterne, 128, decimal 3. 1251, alterna 1283, Rio 5974, grato, boa noite. Boa. Gol 9992 está autorizado para o procedimento LS-7600, reporte estabilizado. Tráfego crescendo na aproximação, agora 1,3 milhas, Boeing 737-800. Sim, estabilizado o procedimento, reporta final 9992. Estabilizou, gol 9098. Gol 9098, chama agora a torre 118, decimal 95. 895 graus, bora, 09. Salvador 2774 da Azul, solicita 200. 3600, aguarde para ingresso na Juliette, portão é o 02. Vou pode ser ocupado pelo banho da boca. Era mais lá que já tinha um supervisor de pé? Negativo. Ou 1134 na escuta? Médico do Uno 34. O 1134 tem estimado previsto para isso de fuso na posição 02? Aqui tem um monitor de 5 ou 2? 5? Aquilo. 6. 5, boa, obrigado. 5001 na azul. Controle Salvador, boa, azul 4, perdão, 5001, cruzando 1000 para o 360 na Dayal. Azul 5001, boa noite, contato radar na decolagem, sua via saída da Dayal, transição ótima, para o mês de voo 360. Estimativo, subindo via Dayal, ótima para o 360, azul 5001. Azul 2774. Sua para o nível de voo 200, chama agora o Centro Recife, 125, decimal 1, alterne 128, decimal 3. 5274, 200, que você vai fazer o Centro Recife? Primária, 125, décima 1. Secundária, 128, décima 3. 125, décima 1, 225, obrigado, peraí. Boa noite, Azul 27, 1-3. Azul 27, 1-3, controle Salvador, acione identificação. Identificou, Azul 27, 1-3, está ciente, mesmo marcou o braço. Azul 2713, contato radar 5 milhas nordeste da posição Conde. Apresente voo pro de Bonf para chegada Bonf. Ajuste ao tempo para Salvador 1011, chame no ideal descida. Com 1011, pro de Bonf, chamar no ideal descida. Azul 2713. Experimento LS Exception 0, do separador de um pé em reposto estabilizado. 2000 autorizado X-Ray, passará estável 2224. Estabilizado, voo 9992. Voo 9992. Chamou agora a torre 118-95. 1895, boa noite. Boa. Via Taxi Índia no ponto zero, a torre 118 decimal 95, ajuste altímetro na 011. GP 11, ponto zero, 295, e aí 9950, bom. Então, 3600, autorizado ingresso leste, portão 04. Solo, boa noite, bom 098. Bola 098, boa noite, autorizando ataque para o Pátio 1, via ataque foi Alfa, reporte na ataque foi Juliette. Alfa, para Juliette, bola 098, autorizado em Grécia Juliette, portal 03. Juliette para o 03, voo 098. O voo 1134, após o parqueamento da aeronave da companhia à esquerda, autorizado, puxo na posição 02, chame táxi. Sim, após a companhia à esquerda, autorizado, chame táxi, voo 1134. Salvador, é o 4, é o 5001 da Azul. Azul 5001, controle Salvador. Cruzando 150 para o 360, solicita como nível final 340. Tenta para a consideração. Muito grato. Direita 1, 2, 1, 1, 1. Bruno, boa noite. Ele chama agora o centro de resistência 125, decimal 1, alterne 1, 28, decimal 3. Ciente autorizado 340, chama controle 1, 2, 5, decimal 1, alterna 2, 8, 3, azul 5001. Estabilizando, está na parceria 2224. Parceria 2224, chama agora a torre, tem 118, decimal 95. 1895, muito obrigado. Composto. Oi, Salvador, muito boa noite, parceria 2224. Parceria 2224, escolha a aproximação, aguarde pista ali. Guardando, 24. 1950 decolou aos 21 1 1950, controle Morro. Controle Salvador, boa noite. 1950 da Gol, Israel decola. Gol 1950, contato radar na decolagem. Se você sair da retransmissão ótima, agora no nível de voo 380. Matheus, sala 3-0, da El Mótica, 9950. Recife, confirma a autonomia, Gol 134. 1:55. Gol 134, 1:55, 179, Recife, autorizado táxi até o ponto de espera. Via Inter, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste altímetro 90 no 1. Ok, autorizado, ponto de espera da 10, torre de lá, 95, ajuste 10, 1-1, Gol 1-1-3-4. 1-1-8, decimal 95, frequência da torre. 295, ou 1134. Oi, boa noite, voo 1134, ponteira da 1-0. 1134, após o TR da passaria da linha, mantém pistão no zero. Para o TR, a linha mantém no zero, voo 1134. Direita, 1-2-1-1, agora. Passarela 2224, boa noite, autorizando ataque para o Pátio 1, via táxi foi Alfa Juliette, remota 1-2. Alfa Juliette para 1-2-2-2-4. Obrigado, boa noite. O 9950 chama agora o centro Recife, 125 decimal 1, alterne 128 decimal 3. 251 223, 9904. Controle, boa noite, voo 1134, passando 4000 para o 350. Voo 1134, contato radar, agora 7 milhas, nordeste de Salvador. Sul para o mesmo voo 350, eu ia sair da Puga, transição Caju. 350, Puga Caju. Solicito a coordenação de material para o 1134. Aguarde. Obrigado. Azul 2713 está autorizado a final do procedimento ILE78. Pistão 0, desça para 2 e 1 pé, altímetro 1-0 no 1. Está livre a restrição vertical em pelo. Sete livre a restrição em pelo. Vai descer para 2000 com 1000 iones. Está autorizado o procedimento e informará estabilizado. Azul 2713. Solo, boa noite. Eu vou 1970, estamos no portão 6 para cópia de notícias. 1970. Autorizar Salvador para Campina Grande, via Pesolo 1-0, Nilma. Após, conforme a rota do plano de voo. Linha de voo autorizado 370, saída Puca, Jamos e Par, decola da pista 1-0 com primeira curva à esquerda. Transpondo 5465, controle Salvador, operando a frequência 1119, decimal 35. Autorizado Campina Grande 370, via Pesolo 1-0, Nilma. Vamos decolar da 10, Puca, saída, curva na esquerda. 5465, transponda, 0935, controle, voo 1970. O 1970, só confirma a saída? Saída é Puca. Puca, Jamos e Par. Jamos e Par, o 1970. O 1970, cotejamento está correto, na posição 06, está me pronta. Chamaremos. Azul 4107, controle Salvador, acende a identificação do serviço, chegada à Mari para o nosso voo 050, ajuste ao altímetro 1011. Salvador, muito boa noite, é pessoal 2512. TAP 2512, Eric Cox. TAP 2512, Eric Cox, bravo. TAP 2512, clear Lima Papapapa Tango, vai a Pesulu 1011 Natal, after flight plan route. Flight level 390, Puka Departure Zipa Transition. Takeoff 10, left turn, Cox 5452, Salvador Departure 119.35. Capitão 2512, Pierto Lisboa, amanhã para Zulu 10, Natal and Flight Plan Route, Flight Level 390, Departure Puka, Transition to Depart, Runway 10, after Departure left turn, Cox 5452. And departure frequency 119.35, and now 2512. TAP 2512, read back correct, about 4 startup and push the gate down. Go with up front, Papa Gabriel. O 1868, autorizado Salvador Aracaju. Chegou firme 77, nível de voo autorizado 230, saída Puca Jamuaru, transponder 5456, controle Salvador, pera na frequência 119 decimal 35, primeira curva à esquerda, no perfil da saída Puca. 8 controle Salvador, se ele deve ficar só nesse avião, chegada Mário para o mês de voo 060, ajuste ao altímetro como 011. Pion 060, via, não deixa aqui. No localizador, azul 2713. Azul 2713, chama da torre 118, decimal 95. 2785, obrigado, fã. Boa noite, azul 2713. Azul 2713, QNH 1011, autorizado com o sistema 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Transponder 5467, controle de Salvador, pela frequência 119.35. Autorizado, São Gonçalo 370, Lancer Zulu 10, Fuca Jamo, Zipa. Decola 90 por meio esquerda, 5467, controle 119.35, 10098. 1998, 5467 no transponder, cotejamento está correto, na posição 03, chame pronto. Azul 4107 está autorizado para o procedimento elétrico de recepção 0, separa 2.000 pés, altímetro número 0, no 1, retorno estabilizado. Xanela 258, separa 3 no 10, altímetro no 0 no 1, livre da restrição vertical em tato. 3.000, Salvador, passaria do 2228. Passaria 2228, centro da informação, bravo. Passaria 2228, autorizado Salvador para Vitória da Conquista. Sigla de voo 180. Decola da pistola 0 com primeira curva direita. Sai da Arbo. Após Arbo, Elefa. Elefa o piloto após receber conquista. Transponder 5451 no controle Salvador para na frequência 119.35. Salvador, autorizado 80 para história da conquista, Alefa, decola da 10 para a direita após o Filó, 5451 ao transporte, 19548. Rafael 2228, saída Arbo, Elefa, Elefa Opiló, após a DCT Conquista. Arbo, Elefa, Opiló, DCT Conquista. Rafael 2228, cotejamento está correto, remoto é 12, chame pronto. Camarada. Polo 868, a posição 01, autorizado, chame tarde. Azul 6908. Azul 6908, controle Salvador. Falei, deve estar sendo servir a chegada da Mari. Falando do voo 050, ajuste o altímetro 1011. Descer para o 050, 6908, na chegada Mari. Aí o 4107 chama agora a turma em 198, decimal 9 tempo. 198, 5 do lado da trabalha. Após. 2000 pro 6258, pode ser? O chamado 258 está autorizado para o nosso procedimento LS, chama 0 do separador 2910 no porto estabilizado. Vai fazer a próxima aproximação agora 101 milhas, Embraer 190. Tá sua vista, 628. Salvador, Rádio Boranho, Azul 4062, informação para. Azul 4062, controle Salvador, Sanidade, estação do serviço, chegada a Mara para o nível de voo 060, ajuste ao altímetro 10, 1 na Mari, 2 horas e 2 minutos. Com 1868, autorizado ataque até o ponto espera, via ataque sua Índia no ponto espera, torre 118.95, ajuste altímetro 901. Milhão de ajuste, segue via Índia, ponto espera lá, torre 295, boa noite, minha noite, obrigado, boa noite. Só no ponto, aí só 28 por cima, acionamento nosso, né? 1098, autorizado, chame táxi após a liberação do bug da companhia Calda. Camarão, táxi 1098. Após o seguinte, após o banho na Metaguá. Visual, né? 2 coisas. Funcionando a 2 chamar agora a torre 198, décimo 195. Chamar a 2 controle. Agora fiscalize, general 01. Torre Salvador, boa noite, 68, boa noite, quanto espera? 0 pronto. Teste, mantenha o quanto espera. Boa noite, 68. Autorizada a sinal procedimento LF Expedição 02 para 2 a 3, altímetro no 011, reporte estabilizado. No 011, 2 do 10, reporte estabilizado, 6908. Azul 4062, desce para 3 ou 10, altímetro no 01, livre da restrição vertical, sem SAP. Eu na 01, livre da restrição vertical, sem SAP. Azul 07, no solo aos 47, direita 1, 2, 1, décimo 1, no solo. 1, 2, 1, décimo 1, obrigado. Boa noite, Azul 4107, autorizado ataque para o pátio 3, via ataque foi Alfa, Kilo, pátio 3, fundo lá, observe sinalizador, remota prevista 4 Lima. Autorizado, via pátio 3, remota prevista 4 Lima, observe sinalizador. 1098 para o táxi com 111, autonomia 2h44, alternando João Pessoa. 1098, já táxi até o ponto espera, via Índia, no ponto espera, torre 118, decimal 95, ajuste altímetro 901. Via ponto de espera 2195, milhões, é uma boa noite. Após o pouso do Mergulho da Vento na Constituição, autorizado na Lima, do Cristiano Zé, se preparando. Já manda a passagem da Bianca, Lima, Cristiano Zé, boa noite, Léo. 098, ponto de 090. Deixa eu fazer um ponto de espera. Olha, 528, fala 5021, fala. Pois não, obrigado. Fala, Xané 62, 50, livrando. Xané 652, boa noite, autorizado táxi para Patiunas e ataque Alfa, Portanto, taxi Juliette. Alfa, taxi Juliette, 62. Arapuxa, Sonamento, passarei 222. Arapuxa, 222, autorizado, chame táxi. Câmara. Maceió, 470, 124, Hotel B, Maceió, 410, autorizado táxi até o ponto espera, via Pato Fono Índia, no ponto espera, torre 118, decimal 95, ajuste de altímetro 10, 11. Vírgula 5-1-1-9-3-5, controle, bom voo. 0-3-5, obrigado, Alvão. Salve, Salvador, boa noite, está Mike, X-Ray, Lima. Então, Mike, X-Ray, Lima, prossiga. Estamos na ponte número 5, autorização de rebote para remonta 14, final de ano. Aguarde. O Mike Experima deve aguardar aproximadamente uns 10 minutos. Na zona 908, chama agora a torre 118, vai tomar 9. Chama, boa noite. Azul 4062, está autorizado a final do procedimento LF, chama 0 separador, 27, altímetro 1091, reporte estabilizado. 2909, informa estabilizada, azul 4062. Leve pouso, azul 6908. Eu posso pouso do Embraer da última vez, autorizado Leila, que se preparando o pistão no zero. Posso pouso tentar ela, ali, mas tem que dar um zero, ou vou no Zero, táxi passaria 2228, sacou 63 pelo Alberto, alternando Salvador com 5 horas e 35. Salvador 535? 63 PLB, Salvador 535. A série 2222 autoriza ataques até o ponto de espera via Pátio no Índia no ponto de espera Torre. 118 decimal 95, ajuste altímetro 1-0 no 1. Pátio Índia, ponto de espera Torre 6895. No solo 55, direito, azul 211. 211 na direita, o azul 1908. O azul 1908, boa noite. Azul 6908, autorizar táxi para o Pátio 1, via Taxiway Alfa Juliette, portão 01, dando passagem ao ATR da passarela, está iniciando o táxi agora. Taxi via Alfa Juliette, na posição 01, dando passagem ao TR, no azul 908. Azul 908. Beleza, azul 4062. Azul 4062, chama agora a torre 118, decimal 95. 285, bora. Torre de Salvador, muito boa noite, azul 4062. Azul 4062, legal 011, autorizado pelo pista 10, 0070 graus, 20. Sempre pausa azul 4062. 98, decolou ao 57, 1193, controle 1. 1935, boa noite. Alô, boa noite, voo 098. Voo 098, contato radar, decolar sua via saída. Cuca transição Zipar para o nível voo 370. Cuca Zipar o nível 370, 09. Taxi 2512, approved startup and push, report for taxi. Push and push, now report for taxi, 2512. Fala, azul 608. Prossiga, 608. Será que a gente leu aqui de passarelo um pouquinho só mais à frente do que você quer fazer? Afirmo. Passarelo 2228 na escuta do Salo Salvador. O 4908, vou solicitar que a torre de espaço faça um contato com o mesmo, assim, de forma liberal a retaguarda. Ok, muito obrigado. Retaguarda? Vai chegar aqui um pouquinho à frente o 2228. Excelente, obrigado. O 1170 autorizado, olhar e manter pistola 0. Mantenha a pistola 0, 1170. 4062, no solo 0200, libera direita, 1221, no solo. Direito, 1221, obrigado, agora. Confirmando 25, decimal 45. 25, decimal 45, boa noite, 68, obrigado, amor. Pronto. Alô, Salvador, muito boa noite, Azul 4062. Azul 4062, três ataques para o 43 e ataque foi Alfa Kilo, quando o laudo serve finalizador. 1170, autorizado de decolagem no 0, vento 070 graus no 09. Pode aliar 2228, autorizado, alinhei, mantém pista no zero. Alinhei, mantém 7-0, decolou 02, 1-1-9-3-5, controle, bom voo. 1935, obrigado, senhor. 1-7-0. Controle, muito boa noite. Voo 1170, decola Saída Puca. Voo 1170, contato com o radar da Glácia, para ver a Saída Puca, transmissão Zipar, para o meu voo 370. Puca, Zipar 370, 1170. Eu chamo agora o centro Recife, 126.85, ao término 125.45. 2.85.25.45, 1098, boa noite. Pistão no zero, vento 070 graus, 8 nós. Seguinte, é 2.22. Plano 3152, controle Salvador, sendo identificação dessa via chegada mais para o meio de voo 050, ajuste o acionamento com o 011. 0-0-0-1-1, aguarde. Dois apresenta dois dunas, desce para 3 ou 6, altímetro no 0, 1 no 1. passarei 2228. Passarei 2228, contato o radar na decolagem, sua vez é da árvore transcelete para o mesmo voo 180. Alô, Alefa, Tauro 180, seu libera a gente da restrição de uma centena? Sua vez é a restrição para o mesmo voo 180. Obrigado. Act 2512 up in taxi to holding point. Miami Napier in the holding point contact tower 18952 and 8105 O controle é o 2228, eu só poderia autorizar o 140? Agora a informação concentra nesse que eu passarei o 2228. Guardando, obrigado. O Magistro Lima vai aguardar a passagem do tráfego da TAP. Passarei 2228, apresenta autorizado, vai direto Elefa. Direto Elefa, 2228, obrigado.